Felizmente o PS ganhou, portanto tem aquilo que o público deu, que é um mandato de mais 4 anos. Cabe agora ao PS, dentro destes 4 anos, formular a sua postura de conselho. Porquê é que não conseguiram passar a mensagem? O que é que falhou na estratégia do PS? Não sei se o Oliveira quer continuar com esta postura. O Pedro Oliveirinho. São liderança assim, não entenderam, e acham que o PS tem alternativa para o Oliveira. Vai votar aqui, um ato eleitoral, não vou falar nisso. Vamos ser reunidos durante esta semana, vamos tirar os nossos.